Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, moro? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, pão no pulso, logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilon, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir, rima, não desacredita não. É só questão de tempo, um fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é por vinho, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira o zóio, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim, verde como mar, cercas brancas, uma seringueira com balança, desbrincando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau, acorda sangue bom, aqui é Capão Redondo, true, não Pokémon. Zona sul é invés, é estresse concentrado, coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu vou resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória, fama, embrulhado em pacote. Se é isso que vocês querem, vem pegar. Jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela. Na crise vários pedra, 90 esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem, tem, não cresço zóio nem ninguém. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem. No Capão, no Apurá, vou colar na pedreira do São Bento, na Fundão, no Pião, sexta-feira. De tanto solar, o luar representa. Ouvindo Cassiano, ha, os gambé não aguenta. É, mas se não der, negou, que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem. E o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meia selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora e nunca mais ver seu pivete? Embora da casa, dá o carro, uma Glock e uma FAL. Sobe cego de joelho, 1100 degrau. Quente é 1000 grau. O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem, Deus é o juiz. Enquanto Zé Povinha pedejava a cruz e o canalha fardado cuspiu em Jesus. Ó, aos 45 do segundo arrependido, salve perdoado é Dimas o bandido. É louco o bagulho, arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui. E só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir, meus guerreiros de fé, quero ouvir. Irmão, programado pra morrer, nós é. Ao lado certo direito, é, pai, certo é, quente. Que der. Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor, é questão que fartura, alega um sofredor. Não é questão de preza, negou, ideia é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. Inconscientemente vem na minha mente inteira. Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo, não importa. Dinheiro é puta e abre as portas dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cu como é que faz. E seu enterro foi dramático, como o blues antigo. Mas de estilo, me perdoe, de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta é o que eu acho, quero também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Vida louca. We'll be right back. Porque o guerreiro de fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra, mas morrer como um homem é o prêmio da guerra. Mas ó, conforme for, se precisar, afogar no próprio sangue, assim será. Nosso espírito é mortal, o sangue do meu sangue, entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção honrosa, sem massagem, a vida é louca, nego, velho, eu tô de passagem. Adimas o primeiro. Saúde, guerreiro. Dimas.